É, não, Sorg, Goi não é gay. Goi, é o seguinte, vamos. Explicação rápida sobre. Não, eu sei o que que é, tá, mas não. Não, não sou gay, tá? Deve ter uma terra Goi, né, cara? É, deve ter uma terra Goi, eles são da terra Goi. Pra quem tá se perguntando o que é um Goi, Foda-se, meu! rapidamente, Goi é o. A gente se perguntando, né? Não, Goi é o cara que acha que beijar meninos e chupar peru pode, mas dar a bunda não pode porque daí já é coisa de viado. É estilo aquele cara lá, na comemoração vale tudo, só não vale dar o cu. Senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje com os meus multi-universais amigos, Eunuco. Na Terra 423 a gente tinha gravado isso ontem. E Sorg. Na Terra 469 Eunuco tinha pinto. Chuchus, como vocês já notaram, estamos falando de terras paralelas, terras alternativas e terras whatever, porque nós vamos falar de Multiversity. De novo. A última grande viagem de ácido do grande mestre Grant Morrison. Então a gente vai. Tá todo mundo falando de multiverso. A essa altura, se alguns de vocês já devem ter ficado bêbado lendo os posts explicando as referências. Se não entenderam, tomem, usem ácido, usem drogas e leiam, porque daí vocês vão entender. Então a gente vai comentar um pouco sobre o universo DC antes do ponto que começa a Multiversity. E vamos seguir daí falando dessa edição que é puro fantastiquismo. Então, sem mais delongas, segue o baile. Antes de mais nada, dá pra gente colocar aí mais ou menos como tava o multiverso DC antes de Multiversity. A verdade é que o multiverso ele não mudou praticamente nada, né, depois do reboot. Pelo menos o Grant Morrison decidiu que não mudou nada, né? pra ele, assim, o Grant Morrison tem uma cronologia da DC à parte na cabeça dele, né? Não importa o que aconteça dentro da DC, pra ele vale aquilo que ele acha que é certo. Não, cara, o Grant Morrison, ele deu uma entrevista uma vez falando que, ó, no que depender de mim, não existe essa de cânone. Tipo, se aconteceu lá em 1900 e bolinha, vale. Tudo vale. Entendeu? Ele dá um jeitinho, né? Algumas coisas ele trabalha pra ter um outro sentido e tal, mas pra ele tudo vale. Então, assim, aqueles... As 52 terras que apareceram depois da série 52, elas são basicamente as mesmas, né? Pelo que a gente pelo que a gente viu no mapa do multiverso. E como começa a história de Multiverse? Antes disso, a última grande saga que envolveu o multiverso foi a Crise Final, que foi antes do reboot. Mas tá valendo, porque Multiverse começa mais ou menos no ponto que terminou a Crise Final, onde aconteceu o quê? O universo esteve prestes a ser destruído lá pelo Darkseid, aconteceu um monte de coisas que você precisa de guias, ouvir podcasts e ler, e mapas com ordem de leitura para você entender. Mas no final da conta, o que acontece? A gente tem a Terra restaurada, né? O universo é salvo, o multiverso é salvo. Os monitores deixam de existir. Lutan é o monitor que é durante Crise Final, ele é condenado a ficar na Terra porque o mundo que ele cuidava foi destruído, ele não conseguiu evitar. Esse mundo que ele cuidava depois virou a Terra só com as criações do Kirby, que era a Terra 51, então passou a ter Kamandi, novos deuses, enfim, whatever. E o Nix Wotan ficou no mundo normal, né, no mundo dos humanos, mas ainda sendo monitor, ainda cuidando, sendo responsável por cuidar do multiverso. E é assim que a gente encontra o Nix Wotan agora. Ele tá vivendo aí num apartamento em algum lugar do multiverso, uma Nova York, uma cidade qualquer, e ele monitora o multiverso através dos quadrinhos. Vamos fazer um resumo. Na realidade, pelo menos o que eu entendi, assim, pelo menos no começo, é que ele ainda, assim, nas primeiras páginas, ele ainda não sabe, eu acho que ele não sabe que ele é o último monitor. Depois que ele vira o super juiz, que ele meio que vai sacando aquilo tudo das várias terras, e cada terra é um quadrinho e tal. Eu acho que no começo ele ainda tá meio bolado, assim, tipo, pô, tem um negócio estranho com essa revista, né? Ele tá conversando no fórum com o Straczynski e tá com a Ultra Comics na mão, que é a revista, o quadrinho maldito, né, amaldiçoado. E eu acho que ele, eu não sei se ele se lembra, eu não li a crise final, mas pelo que você me falou, eu não sei, e pelo multiverso parece que não dá a entender, assim, que ele se lembra do final, do crise final, que ele realmente é o último, o monitor. Ele sabe, ele vem ele pra sabe. Vendo, ele sabe. E apesar de não ser totalmente explícito, ele comenta uma coisa que é interessante, que ele fala o seguinte, ele tá, assim, antes de se transformar, ele fala pro macaco dele, que ainda é um macaco de peso, falando, olha, é hora de investigar, né, senhor Stan. Uhum. E ele começa, porra, você precisa ver isso aqui, eu tô fazendo a vivissecação de um gibi. Né? Ele realmente tá com estilete na mão, né. Uhum. E aí ele começa a falar, ele começa a sacar que tem alguma coisa estranha e o Mr. Stubbs passa a ter vida. Vira um macaco pirata. Um macaco pirata que fala. E afinal, por que não, né? E aí, uhum. Aí ele vira o super juiz, mas acho que ele tinha consciência sim, cara. Ah, tá. Inclusive, ele tá. Eu não sei se ele tem acesso a previews, essas coisas. O que a gente entende aqui em termos de cronologia, né, é que Multiverse já saiu quase inteira e ele tá, e tá pra assistir, tá pra sair a Ultra Comics. A gente sabe que saiu quase inteira porque ele tá com outras edições, ele tá com aquela edição do Justus, ele tá com a edição do, eu acho que ele tá com a edição da Sociedade dos Super-Heróis. Ele tá com uma edição que é aquela que tem o Capitão Cenoura emulando a capa de Action Comics número 1. Ele tava desenhando o Lanterna Verde Abin-Sur. Então ele tá mais adiantado que a gente na leitura, né? Nuco, você que tá quietinho aí, vamos dar uma resumida na história, cara, de Multiverse número 1? Tá, então começa com o Nix Wotan, como você já falou, fazendo a tal da vivissecação da revista, porque tem algo errado. Ele fala lá com o macaco de estimação dele, que era só um macaquinho de pelúcia, que vira um macaco pirata super inteligente. Ah, bacana. E ele sai nessa grande aventura quando ele vira um super juiz. Não tinha um nomezinho melhor, não. Super Judge. E o pior de tudo que o Morrison é, né, cara? O Morrison é tão assim, tão saudosista, que ele coloca até aqueles balões de. Tipo um narrador falando, Nix Wotan, o último dos monitores. Uma longa e velha raça de deuses. Tipo assim, explicando o personagem. Sim, cara. Sabe onde que é muito usado isso aqui, cara? Eu li recentemente A Legião dos Três Mundos. Ali eles usam esse balão. Mas isso é porque, cara, tem uns 30 personagens assim. É o único jeito de explicar quem é quem. O Geoff Johns, ele usa bastante esse recurso até na Legião do... Na Legião não. É, na Legião dos Super-Heróis e na Sociedade da Justiça. Porque tem trocentos, né? Aí na hora que tem aquela cena dupla com todos os heróis reunidos, aí ele coloca lá, Homem Clorofila, do planeta tal, poder tal, sabe? Aliás, Homem Clorofila é uma merda de personagem, mas enfim. ele usa esse recurso também. E é assim, E é coisa das antigas. O Stan Lee usava isso nos quadrinhos do Aranha, no, nos quadrinhos dos X-Men, sabe? Então, assim, é saudosismo demais mesmo. Muito bom. E uma coisa engraçada é que nessa parte que ele se transforma, ela é a parte que, começa a história, que ele entra na tal da nave lá, a última Thule, que é uma nave capaz de navegar pela sangria. Então ela vai para todas as realidades, todos os multiversos. E é o Yellow Submarine dos Beatles, né? Exatamente. Yellow Submarine, Yellow Submarine. We all live in the Yellow Submarine. The Yellow Submarine, Yellow Submarine. E nessa parte, que eles começam a investigar essa anomalia que chamou a atenção dele, a história em quadrinhos começa a falar com você, leitor. Cara. Mas vamos mais pra frente, a gente comenta esse recurso que ele usou. Na verdade, chega um ponto que a revista fala que é culpa sua as coisas terem ficado tão fodidas que estão. De merda. Se você transasse em vez de ficar lendo de vizinho, não ia dar merda. Enfim, aí ele entra no Submarino Amarelo, que funciona com música, e vai parar na Terra 7, que tá devastada, totalmente fodida. O primeiro painel da Terra 7 já é foda, mano. Sim. Você vê lá o que seria o Red Richard dessa realidade e o Coisa dessa realidade, desgastados e quebrados num cenário todo apocalíptico. Aí a gente, ele encontra o último ser vivo desse planeta, né, que é o Thunderer, o Thor aborígene, que luta com machado. Conhece os vilões, o Gentry, o primeiro vilão, que é basicamente um ovo com asas de morcego. É um Kinder Ovo com olho gigante na testa. Eles têm uns diálogos. O monstro diz a ele que, ok, se quiser salvar o Thunderer, eles vão ter que trocar. Fica o Nyx Wotan e o Thunderer se salva. E eles fazem isso, só que daí o Nyx Wotan começa a se cagar de medo. Ele se arrepende pra caralho, né? Ele se arrepende. Ele fala, Sr. Stubbs, eu tô com medo, eu não devia ter feito isso. E aí surge aquele monte de criação totalmente H.P. Lovecraft, né? Lord Broken, Hell Machine, os nomes mais... Cara, é assim, nomes de membros de uma banda de heavy metal, assim. Intellectron, Demogorgon, e assim vai. Não, e o mais engraçado é que nessa parte que ele começa a se cagar, ele tá falando que ele está conseguindo tocar o limiar do tempo e do espaço. Ou seja, é como se ele fosse um personagem de quadrinhos que estivesse tocando papel. É, exatamente. As regras do tempo e do espaço, elas param de funcionar, né? E é legal que ele começa a ficar espremido. Você pode reparar que o quadrinho, ele vai fechando nele, né? Um quadrinho A tira vai ficando pequena, vai literalmente engolindo o personagem. Exatamente, pra dar essa ideia mesmo de que ele tá ficando espremido. E ele se fode. Ele acorda, na verdade, na cama dele, com essa mesma HQ aberta na próxima página, que é Terra 23, com o Superman negão saindo na porrada com o robô gigante. Super Urbanos. Não, não tem como ser mais nostálgico que isso, até pelo visual do robô, cara. Esse robô é totalmente anos 50, velho. É aquele famoso robô retrô dos anos 50 e Superman tirando o robô, destruindo ele, pronto. Exato, é isso. Temos aí o Superman, e é mostrado que ele é o presidente dos Estados Unidos, né? Ele volta pro Air Force One por alguma entrada secreta, porque não despressuriza, não acontece nada demais no avião. Cara, ele é o presidente dos Estados Unidos da América e Super-Homem. Ele pode fazer qualquer coisa. E cara, não, eu vou ter que falar, cara. Eu falei na tentativa de ontem, mas tem que repetir. O Clark Kent, ele pelo menos ele tem a decência de colocar um par de óculos pra disfarçar. O Superman presidente, não. Ele é o Superman com uma cara e ele é o presidente com a mesma cara, sem nada. Assim, e ninguém percebe, cara. Parabéns a todos os envolvidos. Ele encontra a Liga da Justiça, que só tem negão também. E aí vale dizer o seguinte, cara. tem um prelúdio, na verdade, de Multiverse, que é a Action Comics número 9, que é uma história com esse Superman, onde ele encontra um outro Superman, ele encontra séries de outra realidade, né? E ele até falam pra ele de um tal de Optimum, que é citado aí mais pra frente, e ele encontra, ele tira do Luthor esse equipamento que ele encontra aqui e pelo qual, né, ele é abduzido. Pra onde que ele é abduzido, Sorg? Ele é abduzido para... Cara, eu não sei que lugar é que é esse. Casa dos Heróis. Pra cá. É, a Casa dos Heróis. O nome do negócio é... É como se fosse uma um satélite. Uma base, é um satélite, uma base, além do tempo e espaço. É como se fosse um lugar neutro. Eles não estão na Sangria, que é a membrana que une todos os universos. Mas eles estão num lugar a par, assim. Eles estão num lugar que não faz parte de nenhuma das 52 terras. Eu acho que esse lugar fica perto da barreira. Não, cara, pelo contrário, pelo mapa do multiverso, esse lugar é o centro do centro do centro do multiverso. Tá. Ele tá exatamente no meio. Entre a Pedra da Eternidade e a Pedra da Eternidade Tecnológica, tá lá a Casa dos Heróis. É bem no meio mesmo. Entendi. Você, leitor, abra o mapa, que se a gente for prendado, a gente vai colocar o mapa pela enésima vez aí nos posts pra vocês acompanharem. Mas você vai achar lá a Casa dos Heróis. Aliás, tem um monte de coisa que a gente andou discutindo do mapa também ontem, que depois a gente fala. Enfim, Sorg, prossiga. Então, aí ele vai parar no centro do multiverso, né? E aí lá ele encontra vários outros super-heróis que estão sendo chamados pelo Thunderer. E dentre esses super-heróis tem o mais foda de todos, que é o Capitão Cenoura, cara. Que é um coelho antropomórfico. Isso, obrigado. Eu tô com sono. Com uniforme, com carro, uniforme amarelo, todo estiloso, com várias cenouras decorativas e capa vermelha, cara. Muito sensacional, cara. E o uniforme dele é muito bonito, cara. Muito bem desenhado. Não, ele é muito legal. Esse personagem é muito legal, cara. Eu realmente não conhecia. E assim, pô, ele é muito foda, cara. Não tem como você não ver um personagem desse e não gostar. É muito maneiro. Aí lá, né, nesse satélite, ele encontra vários outros personagens de várias outras terras. Tem personagens que são análogos dos personagens da DC. Tem o Dino Cop, que é um análogo do Savage Dragon. Tem o Spore, que o Léo falou que é o análogo do Spawn. Tem uma Aqua Woman da Terra 11, se eu não me engano. Tem um gavião negro muito foda, por sinal. E até o Léo tava comentando que ele tem um visual meio Atlante ontem, e eu concordo, cara. Ele sei lá, não sei se é uma mistura do Aquaman com o Gavião Negro, mas é... Ele lembra... Realmente. Sabe o que essa armadura me lembra dele, por alguma razão? O Orm, o Mestre dos Oceanos. Ah, tá. É verdade. Hoje, ele me remeteu ao Mestre dos Oceanos, não sei, por causa dessas rebarbas, essas camadas aí da armadura dele. Não, aí lá ele fica sabendo que os heróis estão sendo reunidos pelo Thunder, que ele meio que soou um alarme, assim, ele disparou um chamado por todas as terras, e quem acaba ouvindo esse chamado, ou quem consegue captar esse chamado, ele é transportado pro centro do universo, que é essa base, a Casa dos Super-Heróis. É abduzido, né? Exato, é abduzido, o cara é levado, tipo, tá lá de boa, tomando café, de repente ele tá lá, no meio do monte de super-herói. E o Thunder tá fazendo isso pra tentar salvar o Nix Wotan, que ficou preso com aquele monte de monstro bizarro com o nome Massa Velho. É legal que esse Superman, ele tem o Brainiac. O Brainiac é uma inteligência artificial que anda com ele no cinto, né? É. Ele usa o Brainiac pra fazer interface com tudo. Ele faz interface com os computadores desse satélite. E aparece a inteligência artificial do satélite, que é a precursora. Uhum. Aí ela explica, né? A precursora, ela até fala, pô, peraí, mas quanto tempo eu fiquei dormindo? Os monitores estão todos mortos? Que porra é essa, né? Uhum. Aí ela... Na verdade, ela não tá dormindo, ela foi morta, né? Ela foi morta naquela, né, volume 3 da Supergirl, quando ela foi reintroduzida no, na antiga cronologia da DC. Sim, sim. Pois... É, então, a gente não sabe se essa precursora é aquela precursora, se essa inteligência artificial ela é uma cópia da mente dela, se é um reboot dela, ou se não é nada disso. O monitor clássico só colocou a cara dela porque ele é nostálgico. Nostálgico, é, né? É, falou, era uma gostosa, né? Falou, vou colocar a cara dessa piranha aqui pra sozinho, não tiver ninguém aqui. Pá. Enfim. Aí ele explica que tem uma ameaça a todas as terras, né? A todas as 52 terras. Coisa mais clichê impossível, né? Tem uma ameaça que vai destruir todos os universos. Oh, meu Deus. Aí ela comenta que as terras do multiverso, que, olha só que coisa, são justamente as terras das edições que vão sair, elas estão sendo corrompidas, né? A Terra 4, 5, 10, 16, 20 e 33. Uhum. Explica que vai dar merda, que o multiverso precisa dele. Aí eles falam, beleza, já me abduzi. vamos salvar, né? Fazer o quê? Vamos lá salvar, né? Aí a gente, antes de continuar, coloca o Nicola na conversa. Magin deu um olá aos nossos ouvintes. Olá, ouvintes. Você Magin... leu o Multiverso? Li o Multiverso, ouvi os podcasts que pediram pra ouvir, li as matérias do BDE, fiz o dever de casa todo hoje. Magin, cara. É? Aí sim, hein? Melhor que certos membros fundadores que estão uma semana falando que vão ler e vão participar, mas eu não vou falar nada, porque é antiético comentar isso e o Daniel vai ficar chateado. Ele tá com problema na casa, com a família dele. Não é, realmente, você fez uma crítica injusta ao Dadá, mas como ele já fez muito mais de fã que na gente no passado, foda-se, Dadá. Melhoras aí, Dadá, e foda-se. Então, Magin, me diga, o que acontece depois deles conversarem com a precursora dentro da Casa dos Heróis? Vamos lá. Cri-cri. Filho da puta, tá abrindo ainda. Então, aí, enquanto o Magin procura a edição dele que ele comprou no Comixology, o Super Obamas, ele descobre que a vida dele é um... Quadrinhos. Quadrinhos. Cara, essa aí pra mim foi a maior explicação de multiverso, de um universo paralelo mais foda que o Capitão Cenoura deu. Que cara, todas as terras são quadrinhos, né? Cara, isso é muito legal, cara. Foi uma coisa que eu gostei demais, né, nessa revista. Essa forma que o Morrison fez pra ligar todas as terras, falando que uma realidade... A nossa realidade é um quadrinho pra outra terra, assim como eles são quadrinhos pra gente, sabe? Eu achei isso muito foda. Cara, aí o pior é a cara de triste dele, tipo, como assim? Todo mundo conhece a identidade secreta? Todo mundo conhece a identidade secreta por um quadrinho, e ele folheando a revista com ele na capa, cara, é muito foda isso. É bem legal, assim, porque até então a gente tinha esse conceito na Terra Prime, né? E tinha A Boy Prime fazendo isso. A gente tinha isso na Terra Prime. Aquela época que o Superboy ele ficava nos fóruns da DC era muito boa, cara. O Superboy era um fanboy chato. Tipo, vocês não podem fazer isso com o personagem. Isso aí acaba com o cânone. É, caralho. Então o Capitão Cenoura explica pro Super Obama isso, que basicamente uma realidade é uma história em quadrinhos em outra. Então todas as terras têm esse easter egg, assim pode-se dizer. Que você sabe o que acontece em outra realidade com a história em quadrinhos. Deixa eu só completar o raciocínio que eu tava tendo, que é o seguinte, era legal que até então a gente tinha esse conceito da Terra Prime, né, que os heróis eram gibis lá, e no começo dessa história a gente tem o Nix Wotan em alguma terra, né, que deve ser a Terra Zero mesmo, a Terra Principal, que é onde ele ficou no fim de Crise Final, e mostrava ele, mas a gente não viu os heróis encarando isso, né, e ver o Obama assim é bem legal, porque... Primeiro porque é uma revista que de fato tinha saído, é Action Comics 9, que mostra a história dele, e a reação dele é muito boa. E é legal o Capitão Cenoura pelo seguinte, o Capitão Cenoura, ele tá familiarizado com esse conceito, porque ele é um quadrinista, ele criou uma linha de quadrinhos, e ele foi parar no universo dessa linha de quadrinhos. Inclusive ele foi processado pelos personagens dele. É, não era mais pra ele publicar os quadrinhos dos personagens dele sem pagar direitos autorais pra eles no universo deles. Cara, isso é uma viagem do Morrison, sim, muito legal, cara. Eu gostei demais dessa parte, é muito genial isso. É metalinguagem pura, como se não bastasse a quadrado. É, como se não bastasse a história em quadrinhos conversar com você, a história em quadrinhos conversa com os personagens. Aham. Uhum. Muito bom, cara. Mas agora, desculpa, Rafa, prossiga. Aí, depois que o Capitão Cenoura explica esse negócio dos quadrinhos serem easter eggs de outras realidades pro Super Obama, eles vão pra Última Thule. E uma coisa que é muito foda nessa parte é que a Última Thule tá de frente pra outras naves dimensionais. E a maior de todas que já tá ali aparecendo é a balsa do Authority. Tô vendo ela ali, estampada, gigantesca. Cara, que legal, né, velho? É aquilo, o Morse ele não dá ponto sem nó, cara. Não adianta. Tudo que ele faz é muito friamente calculado. A gente vê uma cena meio goi do Red Racer e o Green Torch. Mas eu vou te falar que foi que sei lá, Kobe, ele deu a entender, assim, ficou bem sutil, ele deu a entender que os personagens têm assim um carinho um pelo outro, sem fazer alarde, né, cara? E ele fala um comentário muito bom aqui, né? Ele fala, porra, você não pode ir. O Power Torch fala pro Red Racer, porra, você não pode ir e tal, né? A gente já perdeu o Optiman, eu não quero perder você também e tal. Aí o Red Racer responde, cara, eles precisam de um nerd pra isso. Esses caras não vão saber a diferença entre personagens da DC e da Major, que é a Marvel, né? E pra eles, os outros personagens são aquela pessoa que pergunta por que o Homem-Aranha não tá na Liga da Justiça, saca? Ou seja, é igual quando você vai no cinema pra ver Vingadores e alguém pergunta, por que o Batman não tá aqui? É, exatamente. Então eles têm que estar lá, porque como eles conhecem os universos, ele vai saber o que eles vão encontrar, né? Aí eles entram na nave e o Super Obama descobre que a nave é toda feita de música. Basicamente a nave é feita de música solidificada. E que pra você controlar ela, você tem que fazer através de vibrações sônicas. Literalmente você tem que tocar a nave pra que a nave possa... Olha só... tocar e vibrar a nave para que a nave possa voar. Que delícia, cara. E só para deixar a coisa mais clichêzenta ainda, o negão fala que não, porque meu pai me ensinou a tocar piano, eu aprendi a tocar guitarra, ele começa a manipular o que seriam as cordas da nave para fazer ela voar. E chega uma hora que ele fala que ele está improvisando, ou seja, ele começa a tocar jazz, só porque é preto, né? Ô, Luco, podia ser pior. Ele podia começar a fazer beatbox. Yo. Vamos aproveitar essa parada. Mo, você tá aí? Oi, estou. Mo. Olá, amigos, colegas, pessoal, ouvintes. Capitão Cenoura. Você leu o Multiverso, Mo? Li, cara. Você entendeu? Eu falei, cara, no e-mail, não entendi bosta nenhuma, cara, mas é muito demais isso, cara. O Mo vai pela parte massa velha, né, cara? Eu tenho certeza que você o Capitão Cenoura saindo na mão com o Hulk. Cara, o Capitão Cenoura é foda pra caralho, cara. Cara, aquela cena, velho, vocês já falaram, provavelmente, mas... A gente não chegou ainda nessa cena, não, a gente tá indo por etapas. Cara, a cena que cara... Deixa eu falar. Peraí, Mo, contém entusiasmo. Eu tô jogado, cara, multiverso é muito bom, tá, cara. Mas deixa de ser menino e contém entusiasmo. Espera chegar a hora, porra. Tá. Uma coisa que eu queria falar antes. Ah, tá. Ô, Léo. Oi. Vamos dar uma acelerada, porque a gente tá meio que analisando página por página de novo, cara. Não, deixa eu abrir meu scan aqui também, quer dizer, deixa eu abrir a minha versão digital aqui também. Não, agora é rápido. O que acontece é o seguinte, eles tentam voltar pra Terra do Thunderer, na verdade, pra tentar achar o Nyx Wotan. Só que eles vão parar na Terra 8, que também é uma terra análoga da Marvel, né? E eles dão de uma cópia dos Vingadores. Doutor Destino massa velho, né, cara? Aí, pode falar, amor, o que acontece quando eles dão de cara com os Vingadores? Cara, eu quero falar essa cena. Cara, a cena que o Capitão Cenoura é esmagado, tá? Ele fica uma panqueca no chão. E é a melhor frase do gibi inteiro, cara. Que é dois quadrinhos. É dois quadrinhos. Yeah, ele tá assim, ó. Ele tá no chão esmagado em panqueca. No próximo quadrinho ele tá poing. Dá o barulho, cara. Poing. Imagina o barulho do cartoon. Aí no próximo quadrinho ele fala, cara, algo assim, né? Não discuta com a física de um cartoon, cara. Não, ele pergunta, quem mais quer física de cartoon? Não, peraí, você pulou a melhor parte, que quando ele faz o põe, ele faz yeah! Aí ele dá um soco, yeah! Aí depois ele para com a mão na cintura. Three times, yeah! É bacana que todo o diálogo dele com o Behemoth, na verdade, são yes, né? É. Behemoth esmaga coelho. Oh, yeah? O Behemoth, yeah! Hã? Aí que vai, yeah! Cara, e ele todo é muito legal, cara. O uniforme dele é muito legal, cara. Essa sequência é sensacional, cara. Eu ri muito com essa parte. Esse personagem merece ficar na cronologia oficial, mano. Puta que pariu. Cara, eles precisam. Cara, tinha que... Fala só, gente. Tinha que colocar o Capitão Cenoura com o pau do cu do Batman, cara. O Batman todo mala, chato pra caralho. O Capitão Cenoura. Isso é contra a lei da física, foda-se. Cara, por que o Capitão Cenoura não tá na linha original oficial da DC, cara? Por que, cara? Imagina esse cara na Liga Cômica do Maguire, cara. Não, esse cara tem que aparecer no filme do Zack Snyder. Ele vai ser tipo assim, o Howard the Duck da DC. Cara, vamos cagar a regra, que é o que a gente mais faz aqui. Cara, o Capitão Cenoura vai ganhar uma revista solo quando acabar Multiverse. Eu também acho, a gente já vai falar disso. Eu tenho uma crença de porquê, mas vamos seguir. No final das contas, acontece o seguinte. Os Vingadores e o Quarteto Fantástico, que são os Retalhadores e o a Família Futuro. E, inclusive, a Família Futuro tem um Tocha Humana assim, hein? Legal, yeah. Inclusive, a cara do Senhor Fantástico derretendo me dá medo. É tipo o Turbutin, cara. Me deu muito medo aquela. O Ivan Reis ficou, cara. E eu acho que o Morrison fez uma das coisas mais inteligentes que ninguém na Marvel fez com o Quarteto Fantástico. Porque nessa cena que aparece lá o... que seria coisa, o Senhor Fantástico e o Tocha Humana, não aparece a Mulher Invisível, porque ela é invisível. Pode crer. Como representar a invisibilidade dela? Num desenho. Simples. É o que a gente falou ontem, né? O Cavaleiro da Lua mais o Endigo. O Cavaleiro da Lua é o Cavaleiro da Lua versus o Endigo numa tempestade de neve. Isso, exato. Enfim, o Doutor Destino, né, que é o tal do Havok, ele tá com vários objetos de poder que são equivalentes aí ao Mjolnir, a Manopla do Infinito, só que dá uma merda gigante. E o Cubo Cósmico, tá o tal do... Ovo do Infinito, uma coisa. Gênesis, uma coisa assim. E no final das contas, dentro do ovo, sai o Nix Wotan, todo corrompido, com o visual do Mandrake, que é aquele monitor vampiro de Superman Beyond. E aí acaba a revista com todo mundo. Pam, pam, pam. Ah, não, acaba a revista com a revista te dando... Não, acaba com... Pam, pam, pam, nada. Com Heitor, qual é que é a tua? O que tu fez, cara? É, você tomou um esporro da revista. Ele tá na tua cabeça. Põe esse gibi no chão agora, né, cara? Tipo, é, a revista, isso tudo, a merda toda aconteceu porque... Você continuou lendo a revista. Não, e uma coisa que é muito foda é que quando o ovo começa a quebrar, começam a sair tipo uns tentáculos. Os tentáculos vão por cima dos quadrinhos e vão por cima da revista inteira. Parece que o tentáculo vai em cima de você também. Sim. Se tu fumar uma maconha e ler essa revista, acontece isso. É, eu, inclusive, eu conversei com o Joe e com o Ivan lá na Comic Con, cara, e eles falaram que eles tiveram que usar substâncias de procedência duvidosa pra desenhar esse gibi, cara. Olha o processo chegando rápido e diferente, aí. Põe um pi nessa hora, por favor, que eu não quero. Não põe porra nenhuma, não. Vai não quero pôr o processo. É legal que... A gente já vai até falar da arte. É legal que, assim, conforme vai chegando nessas últimas páginas, O universo do gibi, ele vai se corrompendo. Se você olhar a partir da página que o ovo explode, né, ele começa a ficar enegrecido. É uma manta que vai crescendo, vai espalhando por toda a página. O vão começa enchendo e vai enchendo a revista de piolho também. É, os malditos piolhos da mulher aparecem. E eu tô com pena da cara do macaco. Caralho, aquilo ali é piolho, cara! Olha o Mo entendendo a revista. Sim, eu falei que não entendi nada, cara. Ô, galera, não faz sentido ser aranha, por isso eu achava que era aranha aquilo ali. Não, cara. São os piolhos da mulher da primeira página. Sim, caralho. Exatamente. Ô, galera. Vocês são muito inteligentes, cara. Não, a gente ficou ontem, na primeira tentativa de gravação desse cast, a gente caçou mais ou menos assim umas 20, 30 referências distintas nessas porras. Não, e assim, a gente achou na hora, que a gente tava revendo assim e tava encontrando ainda. Tipo, o negócio da percursora, o negócio da balsa. Foi tudo assim na hora. Eu achei aqui o no meio dos quadrinhos do Nick Sotan, ele tá desenhando o Asa de Couro, que é o Batman nazista da Terra 10. Cara, não, você tem que caçar, sabe? Tipo, cada coisa. Meu, o Ivan se fudeu desenhando isso aqui. Mas já que... regime escravo, mano. É, já que o Mo levantou a bola do Ivan Reis tá usando drogas. E a arte, hein? Que arte foda. Cara, do caralho, cara. Não sei se vocês já sabem, mas o projeto, eles falaram lá, cara, que era assim, eles. O Grant Morrison, eles já sabem esse projeto há mais ou menos um pouco mais de um ano, desse projeto do Multiversity. E assim, a ideia original do Morrison era ou eles abrirem a minissérie ou fecharem. Acabou que eles abriram e fecharam. O último número também são, é o Ivan que desenha e o Joe que finaliza, cara. Caraca, isso vai ser lindo, mano. Eles falaram que assim... foi mais de 100 páginas de quadrinhos e, tipo assim, um ano de trabalho, sabe, cara? Então, tipo assim, os caras realmente botaram muito esforço em cima desse quadrinho, cara. Dá pra ver nos detalhes, assim, né, cara? É muito minucioso, é muito bem feito, a maneira como as coisas se amarram, tipo... Dá pra ver do que os caras são capazes, né, cara? Não só isso, ontem a gente tava conversando, a quantidade de detalhinho que tem nessas páginas, cara... É muita coisa, assim. A gente foi achando muita referência, porque tem referência pra caralho, sabe? Tem muito detalhe, tem personagem lá no cantinho, tem. Na hora que o Nick Sotan chega na terra do Thunder, na Terra 7, você vê o primeiro painel lá que é tudo fodido, o mundo apocalíptico lá, aquele Senhor Fantástico todo rebentado. Nesse sol, não sei o que é, um negócio explodindo, você vê que tem uma quantidade absurda de rosto de outros personagens, cara. Então, porra, o Ivan Reis, eu acho que ele se fudeu de verde e amarelo fazer essa revista, porque ele teve que fazer um trabalho do cão, cara. Sim, cara, e é o que você falou, é muito detalhinho, né? Não é só a arte, né? É muita coisinha. Quer ver explodir a cabeça do Mo? Mo, no começo você vê que o Nick Zotan tá conversando com um cara no fórum, né? Diz a página. Sim. É a página 2. Ele página tá... 4, aliás. Tá. Ele tá conversando com um tal de JML. Tá, que tá lendo o gibi até. Isso, que tá conversando com ele, né? Seria JMS o Joseph Michael Straczynski? Cara! E nessa mesma página você vê o Nick Sultan com a mão em cima dos rafts. Um deles é o Asa de Couro e o outro é o... esqueci, o cara que é o primeiro Lanterna Verde. É o Lanterna Verde Abinsur da Terra Abinsur. Isso. Que vai aparecer na próxima edição. É o Lanterna Verde Demonião. E você vê que ele toma Advil e toma Zoloft, que é um antidepressivo e remédio pra quem tem toque. E ele pronto também. O último monitor, né, então... E ele provavelmente tá ouvindo um podcast, hein, cara? Que ele não tira o headset do ouvido. Tá, alguém já entendeu qual era esse macaco? Não, ninguém entendeu qual era esse macaco. Mas peraí, vamos falar das referências já. A gente já vai pras referências, cara. Alguém mais tem algo a falar da arte? Exceto que tá muito foda, a composição dos quadros tá foda. Não, tem aquele quadro que a gente tava falando que tem o Capitão América, o Ciclope caído... Uma mulher que parece a Mulher Maravilha. Ou uma mulher do lado dele que parece a Jean Grey. Eu acho que aquela Mulher Maravilha seria mais ou menos a Capitã Marvel. Sim. Bom, já que a gente já pulou pra... A arte não tem nem o que falar, né, cara? O Ivan Reis matou a pau. Até porque, pelo jeito, pelo que você falou, mano, os caras tiveram muito tempo mesmo pra desenhar, né, cara? Foi, cara. Eles falaram que foi trabalho, tipo, um ano em cima das duas edições, que eles vão fechar, que é a primeira, essa daqui que a gente tem em mãos, e a última, cara. É que, pra quem não tá entendendo, acontece o seguinte, o título The Multiversity... É só nessa e na última. São duas edições, é a número 1 e a número 2. As outras, elas vão entrar como se elas fossem one-shots, assim. É, tie-ins do universo, né, dos universos. Apesar que eles, segundo o que eles dizem, eles vão ver o que aconteceu na edição anterior pelos quadrinhos. Essa edição, o Red Hater, ele aparece com a Action Comics 9, porque a Action Comics 9, ela é meio que um prequel de Multiversity, né? É a primeira história do Super-Homem Negão, mostra o conceito de multiverso, enfim, mostra algumas coisinhas. Mostra o mundo da Liga da Justiça em miniatura, né? Aí, segundo essa lógica, na próxima edição, eles vão ver o que aconteceu nesse universo também com a revista Multiversity número 1. Aí, na edição 3, eles vão estar com a edição da Sociedade dos Super-Heróis. E aí vai. É, a Sociedade dos Super-Heróis é a próxima, que vai ser lançada. Bom, já que já começaram a falar de referência, né? Acho que dá pra gente começar a sair pensando... Porque tudo que é mostrado, porque, cara, é muito detalhezinho. Então, o que vocês acharam, assim, de mais... Que mais chamou a atenção de vocês, de mais bacana que vocês falaram? Caralho, isso aqui é referência àquilo e tal. Ah, meu Deus! Pô, eu sou o mais velho safado, né, cara? E, pô, eu gostei pra caralho da Liga da Liga da Justiça, dos Vingadores, do Multiverse, cara. A melhor coisa do time da DC é a equipe da Marvel, né? Não, cara, pô, eu achei muito foda, sabe? Eu gostei do visual, assim, eu gosto dessas paradas, sabe? Eu gosto da ideia de você pegar o personagem, igual tem no aquela revista Terra 2. O Batman, ele usa arma, o Super-Homem é negão, não sei o quê. Eu gosto dessa parada de você pegar o personagem e mudar ele, sabe? Pegar o conceito dele e aplicar de uma outra forma. Então, assim, apareceu a Liga da Justiça lá na revista dos Vingadores, acho que a última edição, se não me engano. E agora teve esses Vingadores na revista da DC, cara. Pô, eu gosto demais dessas coisas, assim, dessas terras paralelas com personagens que são os clássicos mais alterados. Então, pô, eu achei muito foda esses Vingadores. Eu gostei pra caramba desse visual massa velho pra caralho do Transdestino, cara. Achei muito legal, cara. E, pô, eu achei fodão, cara. Inclusive o... O Doutor Destino, ele... Assim, todos eles são alterados, óbvio, né? Mas o Doutor Destino e o Senhor Fantástico, cara... São o Doutor Destino e o Senhor Fantástico, cara. Eles estão muito, mas muito iguais. Assim, o Frank Future, cara, ele não tem o que tirar nem pôr, velho. O uniforme é o mesmo, a cara é a mesma. Quantas vezes a gente já não viu o Senhor Fantástico tomar um cacete, tomar um choque, por exemplo, e ficar meio derretendo, que nem ele fica aqui. Assim, muito legal mesmo. E os visuais dos retalhadores é muito legal, cara. Eu achei muito bacana. Muito foda. O bebê Capitão América é legal pra caralho. Cara, Hulk de fralda azul, cara, isso é muito bom, cara. O Hulk é muito bom, cara. E é muito assustador porque ele tem a fralda, se vocês pra prestar atenção, tem o um clipezinho segurando a fralda dele, cara. Tem um alfinete, é verdade, cara. O alfinete é do tamanho de um braço, cara. Como é que o alfinete cresceu junto, cara? É tipo as algemas do Mr. Hyde no filme da Liga. Bem notado, muito bem notado. Porra, eu gostei muito do visual do Homem de Ferro. Ele aparece num quadrinho só, mas ele lembra muito Machine a armadura Head original do Homem de Ferro no Ultimate. Ele tem aquele negócio com as pernas, visual meio assim, steampunk, né? Aquele tal de Machine Head. É bem legal mesmo. Vocês viram vocês repararam no visual do Mundagin, que é o Thunder desse mundo? Sim, ele já começa apanhando. Ele foi igualzinho o Thunder original, né? É, ele é o Thunder original, cara. Ele é um caucasiano careca com esse V vermelho no peito e uns pelos, né? Ele parece o Kraven, mano. Ombro. É, ele parece o Kraven, cara. Igualzinho o Thunder original. Ah, outra referência, vocês já devem ter falado, provavelmente. Vocês viram que tem o Savage Dragon também, cara? É o Dino Top. Se a gente voltar na... Ó, vamos voltar até... Cara, é o Savage Dragon amarelo, cara. É o Savage Dragon amarelo. É muito melhor do que você imagina, cara. Porque, assim... Uma página antes, o Capitão Cenoura, ele comenta que o Thunder foi o primeiro, depois vieram o Spore e o Dinocop da Terra 41, certo? Certo. Vai na Terra, vai no, onde, na página onde tá todos os heróis e você só encontra um personagem que seria o Spore, que é o cara que tá à esquerda, que lembra um pouco o Monstro do Pântano. Caralho! Esse cara aí, sabe quem que é? É o Spawn. Eu... Explodi a mente do Mo de novo. É o Spawn? É, sem a roupa. Só que sem a roupa, o Spore é a versão do Spawn. Até a sonoridade do nome é a mesma. Spore. Eu acho que é uma brincadeira com os dois, porque Spore em inglês também significa Spore. Pode ser uma referência ao Monstro do Pântano também. Mas como os dois. Como a Terra. Eu acho que é mais Monstro do Pântano, hein, não, cara? É, eu também. Eu acho que é do Spawn. Eu acho que é Monstro do Pântano. Eu acho que é Spawn. Sabe por quê? As Terras. Inclusive, o visual dele tá bem Monstro do Pântano, cara. Mas também lembro o Spawn sem máscara, o bom. Oh, então, de repente, foi uma brincadeira que ele fez com os dois pra não sofrer um processinho do Sr. Mike Farnett. Cara, se ele não sofrer um processo do fantasma, do Sr. Fantástico, ele não sofre de mais ninguém, cara. Sabe por quê, Mo? As terras, elas são temáticas, cara. Então, essa terra do Savage Dragon, ela vai ser uma terra image, assim como tem as terras da Marvel, sacou? Caralho, então quer dizer que a gente pode ver um Rick Grimes ainda no futuro, ainda, no multiverso. Ia ser foda, cara. O cara sem uma mão, fugindo de zumbi. No meio de um monte de super-herói. Cara, quem é esse cara? Eu não sei, manda ele de volta aí. Aí nessa página a gente tem a Cigana e o Ludwig, que são de uma terra qualquer, whatever. Uma Bat-Mulher da Terra 11, que é aquela terra dos gêneros trocados, que tem um dos melhores personagens da DC, que é o Wonder Man. Que é um marmanjo peludo na roupa da Mulher Maravilha. É genial isso. Que página que ele tá? Não, ele não aparece. Ah, não aparece. Não aparece. Ainda. Mas se o senhor lesse o BDE... O senhor ia... Ratinho! Se o senhor lesse o BDE, o senhor teria lido... Foi no post parte 2 de hoje, Léo? Parte 2. Tá, eu ainda não li o parte 2, senhor. Eu estava fora de casa, tá então, bom? Apenas abra a parte 2 e... Tá certo. Acho que você vai... Ô, Léo, Bloodwind... Nossa, cara, é sério que isso existe? Cara, isso é... Cara, que nojo. Ele foi o desenhista, fez igual o Frank Quitely, que faz o cara peludo, cara. O Bloodwind, o Léo, ele é do universo DC mesmo. Ele foi criado pelo Dan Jurgens em 92. Sim, eu sei. Ele é da liga do Dan Jurgens. Só que ele é um Bloodwind de outra terra. E como ele tá com a cigana... Assim, o Bloodwind, ele tem uma origem toda voltada mística. Pra macumba, cara. É puta voodoo, né? É voodoo. Pra não chamar de macumba, eu chamo de voodoo. É voodoo. Não é macumba, é voodoo. E a cigana é assim. Voodoo é pra Jacu. É. Voodoo então, é capiação. Provavelmente eles devem ser de uma terra mais mística, assim, né? Aí tem eles são da Macumba Land. É. Tem Macumba Land é foda. Aí tem a Lady Quark Lord Volt lá em cima, né? E... Era daquela Terra 6 que foi destruída na crise das Terras. E tem a Mulher Maravilha e o Aço Super Deformed aí embaixo. Pequenininho, né? Isso daí, o mundo deles também aparece no Action Comics 9. E eu acho que se existem esses dois, também existe Miss Plick e Bat-Mirim. Sim, porque aí eles seriam da Terra dos Miniaturas pré-reboot, mas deve ser mesmo. Imagina uma miniatura do Capitão Cenoura, que coisa mais bonitinha, cara. Cara, mais bonitinha que essa. Cara, pior que eu tenho certeza que vou me arrepender, mas eu tenho certeza que já deve ter um monte de fanfiction e hentai dessa Mulher Maravilha em miniatura. Pergunta Anubis, bota os links aí se tiver. Tenho certeza que ele vai achar. Aquele cara de cabelo branco é o Quicksilver? Não, cara, esse é o tal do Lord Volt. Ele é marido da Lady Quark, que é a que tá mais pra cima. Aquela, o de amarelo com pintinha vermelha, é uma mulher? Sim. É. Caralho. Bom, você se lembra na... Azul que você vai ver peitos. É, você leu Crise nas Infinitas Terras, óbvio, né? Sim, senhor. Você se lembra de um mundo que é destruído logo no começo e os únicos heróis que tem... Alderaan? Ah. Os únicos heróis que tem, eles são regentes do mundo. É uma família. É o Lord Volt, a Lady Quark e o filho deles, que é um Zé. Ah, não lembro. E só ela sobrevive desse mundo. Aí o Morrison achou por bem ressuscitar eles, né? Trazer de volta. Cara, é coisa de nerd, cara. O Morrison é muito nerd, cara. Pra ressuscitar esses personagens antigões, cara. Eu gostei dessa Aquawoman aí, cara. É mais legal que o Aquaman. Ela é a regente de Atlantis da Terra 11. Ela tem peitos, né? É legal. É, mas, Mo, ela é de um mundo onde existe o Wonder Man, cara. Eu só tenho isso a dizer pra você. Ah, isso é muito errado. A Terra 11 é a terra da... Na internet chama-se de Regra 52. Tipo, é 53, aliás. A Regra 53 diz que... Pra todo personagem masculino existe uma versão feminina. E nessa versão feminina existe um pornô dela. Mo, só pra constar, tá? Nessa terra também existe Super Moço, Bate-mulher. Deve ser uma graça. Existe o Bate-moço, entendeu? É, e assim vai. O Robin continua Robin lá, né? Pera um pouquinho, todo mundo... O Robin é Dick Grayson, o nome dele nessa terra. E é isso. Aliás, eu tava deduzindo as terras desses heróis. Esses heróis aí que não tem terras citadas, eles são das terras 42, 44 e 48, porque são as únicas que não são citadas e estão destacadas na capa. Que mais entende que pode ser citada? Ah, tem o casalzinho viado bicha, né? Viados. Que é o casalzinho de nerds, que quer dizer, não é um casal, eles podem simplesmente ser góis, né, cara? Eles podem só ser carinhosos uns com os outros. Só de leves, né? É, entendeu? Mas não precisa ser necessariamente gay. Ah, uma coisa que é legal é o seguinte, quando eles estão viajando pela sangria... A gente, e eles são atacados, inclusive, na sangria, até por isso eles não conseguem chegar na terra certa, eles queriam chegar na terra 7 ou parar na terra 8, pela sangria, que aliás, eles têm o mesmo visual da sangria, que mostram no Superman Beyond, a gente vê cenas das outras terras, né? E a gente vê uma mulher gavião aí, que parece ser a mulher gavião da terra 2, a gente vê o próprio satélite lá onde eles estão... Mas eu achei legal que tem uma cena aí que é um relógio, não sei se... É, isso que eu ia falar do relógio. É, esse relógio, ele tá perto da meia-noite. Exatamente. Onde nós já vimos isso? Watchmen. Provavelmente isso aqui é da edição Pax Americana, que é a terra da Shaw. E diz o Morrison que ele vai mostrar como seria Watchmen se fosse feita realmente com os personagens da Shaw. E se tivesse 28 páginas, né? Eu acho que alguém não vai gostar. Alguém vai invocar o Deus Cobra pra comer o Morrison. É, e vai dizer que estão... Esses guaxinins que ficam revirando o meu lixo. Lixo, igual guaxinins. Exato, cara. Será que ele vai ficar putinho, cara? Eu vou achar muito engraçado. Eu também acho. Será que ele vai? Ele fica puto qualquer coisa, esse velho, chato. Cara, ele tá um velho azedo hoje, né, cara? Qualquer coisa irrita ele. Eu acho que ele sempre foi, cara. Só que agora ele tá mostrando mais, entendeu? Ele tá mais, né? Eu louco, ele tem que ficar feliz enquanto forem guaxinins revirando o lixo dele. Quando forem guaxinins com um trabuco revirando o lixo, ele tem que ficar preocupado. É, um guaxinim vai bater na porta dele e mesmo... Por que tu escreveu uma merda? Preciso da sua perna, moço. Eu quero a barba daquele cara. Enfim, algo mais de referência que vocês recordem em relação à revista em si, ou ao fato do Capitão Cenoura ser foda? É, só destaque pra Viúva Marrom no universo da Marvel lá, que ela tá muito maneira. O Sorg dizer o quê? Nessa cena que eles estão viajando na sangria, que tem um relógio e tal, esse monstro de cabeça, perna e tudo, qual é que é? Esse monstro aí é um dos Gentry, é um dos monstros que tá destruindo as realidades lá. O que mais temos aqui? Eu não encontrei mais nenhuma referência, eu já encontrei todas as referências. Vale citar o seguinte, esse satélite que é a Casa dos Heróis, ele é meio que uma mistura da base do monitor clássico, que foi explodida na Crise das Infinitas Terras, até por isso ele tá meio explodido, com a base dos monitores de 52, por isso que tem o Planetário dos Mundos aí no meio, que é de onde eles conseguiam monitorar as terras. Você pode ver que aí atrás, perto de onde tá o Dinocop, você tem um monte de planetinha Terra ali, é o tal do Planetário dos Mundos, que os monitores usavam. Inclusive, vi uma tese que eu acho que o pessoal acha que nós estamos vivendo ainda a crise nas infinitas terras. Que os novos 52 não passa de mais uma das 52 terras, cara. Eu acho que daqui a algum tempo vai aparecer a Terra pré-reboot como uma dessas terras. Ou seja, a Terra pré-reboot, aquela quando tinha o Flashpoint, ainda existe e está acontecendo enquanto os novos 52 estão acontecendo. Então, aí chega uma coisa que a gente até... Eu e o Nuco, a gente ficou um tempão conversando ontem sobre o mapa do multiverso que o Morrison lançou junto com a revista. Muito LSD, né, cara? Inclusive... Tinha trações paralelos das terras opostas e tudo mais. Pelo mapa do multiverso, a gente vê algumas coisas assim. Isso que você tá falando, com certeza, a Terra pós-reboot é uma Terra do multiverso, é a Terra Zero, é a Terra principal. É a Terra ativa, enfim. Ou seja, aquela cronologia ainda tá valendo. Não. Essa pós-reboot. Aí se você abrir esse mapa... Eu abri aqui. Aí, você vai ver que ele tem algumas terras que não são nomeadas. Que ele deixou de propósito, ele deixou em branco, né? Cara, pode ser uma delas. Pode ser uma das que estão com o número, mas não foi identificada ainda. Assim, no meio dessa série, ele vai lançar um guia do multiverso. Então, o bagulho é tão complicado que precisa de guia. A gente tava considerando a possibilidade de surgir a Terra Team, só com os personagens do desenho animado. Não, mas. Cara, a Terra Team ia ser foda. Ô Sorg, acho que você não ouviu essa ontem, se liga. Sorg, Mo e Magi, mas explica a cabeça pra vocês também. As duas terras que a gente cogitou, a Terra Team e a Terra Miller. Sim, a Terra Miller tá aí, hein? É, porque eu sou da seguinte filosofia, que eu tenho essa ideia na minha cabeça. Que o Frank Miller tem a cronologia própria dele do universo DC. A primeira parte dessa cronologia, Batman Ano 1, mostra o Bruce Wayne se tornando Batman e é um Batman filha da puta desde o primeiro dia. Depois você tem aquela Batman e Robin All Stars, que tem aquelas coisas absurdas do I'm the Goddamn Batman, e do suco de laranja do Lanterna Verde. Beleza, cara! E depois tem o Cavaleiro das Trevas. E se você analisar o Batman All Stars, o Batman Robin All Stars, ele é um prequel pro Cavaleiro das Trevas. Porque ali você tem aquela ideia do Super-Homem e da Liga da Justiça serem heróis que trabalham pro governo em segredo. Tanto que no Cavaleiro das Trevas o Super-Homem fala isso. Que ele fala que Diana voltou com seu povo, Hal foi pras estrelas. E eu aceitei trabalhar no segredo, enquanto você do seu jeito teimoso, está colocando tudo a perder. Ou seja, ele fala que todos os heróis se debandaram. E que ele ficou ali, meio que na surdina, trabalhando com o governo. E no Batman All Stars, mostra isso. Os heróis trabalhando escondidos para não serem captados pelo governo. E uma coisa que eu reparei é que quando o Coringa aparece, ele tem uma segurança. E essa segurança dele é aquela nazista peituda gigante que aparece no Cavaleiro das Trevas. Enfim, o que acontece? Aqui no mapa do multiverso, você tá vendo a Terra 31, pertinho da Casa dos Heróis? A Terra 31 é a Terra do Cavaleiro das Trevas. A Terra 31 ela é oposta à Terra 30, que é a Terra do Superman. Exato. Cara, Red Sun. Inclusive, tem o lance dos opostos aqui. Por exemplo, a Terra 0 é a Terra principal. Ela é oposta à Terra 33, que é a nossa Terra. Seria a antiga Terra Prime. E aquela Terra que tem uma interrogação lá em cima é oposta à Terra 29, que é a Terra do Bizarro. É. Agora, quer ver uma coisa mais legal aí? O Zibarro, ele tá junto na 29? Eu acho que é o da 29. Então, não, a gente não sabe. Não dá eu acho. Porque aquela... Cara, então, peraí, o Bizarro, ele é o oposto do Bizarro, que é o oposto do Superman, cara. Esse mundo bizarro, ele é meio que um universo à parte do All-Star Superman. A gente não sabe onde que ele tá aí. Tem essa também, tá? Cada universo, ele tem seus micro-universos. Por exemplo, a Terra Zero, que é a Terra normal, ela tem um universo de antimatéria que é dela. Aquele, o universo, a Terra 19, por que, que ela tá com corrente? Não é corrente, essa aí é a Terra do Batman by Gaslight. É a Terra Steampunk. É, ela tá toda rebuscada. Ela é toda fresquinha, tipo era vitoriana. Quer uma coisa legal? Você leu Crise Final? Sim. Na Crise Final, eles pegam a Terra 51, que é toda devastada, e transformam ela na Terra Kirby. Sim. É a terra pra onde vão todas as criações do Jack Kirby. Então vai o Kamandi, vai os novos deuses. O que mais que o Kirby criou na DC? A barda dele? O Baki dessa terra. Todas as criações do DC passam a estar nessa Terra 51. Agora eu te pergunto, olhando aí no mapa, qual que é o oposto da Terra 51? O oposto? A número 6? É. Exato. Sabe o que é a Terra 6? Algum inimigo do Kirby? Exatamente. Stan Lee recria o universo DC. Cacetada. E a Terra 26, que é uma terra com olhinhos e com dentes de coelho, é a terra Disney? Do Capitão Cenoura. Que demais, cara. Peraí, quer dizer que a 15 é um universo onde não existe cartoon? Não, a 26. Não, a Terra 26. que é a contrária da 15, não? Não. O oposto não é tanto assim também. Não, na verdade, o oposto da 40, dessa seria a 44. É, a 44. E a 44 eu não sei o que, que é. É, que a gente não sabe o que é ainda. Mas assim, eu achei sensacional essa coisa dele ter colocado o universo do Stan Lee. E foi ele que falou, cara. E a Terra 10 é a terra dos super nazistas. Isso. Caraca, a 47 é o quê? Terra do LSD? Ah, amor, outra coisa. Se você olhar aí, você vai ver que os mundos eles têm alinhamentos, que nem RPG. Pra cima é ordem, pra baixo é caos, pra direita é bom, pra esquerda é mal. Porque o que tá à esquerda é Apocalipse, e o que tá à direita é Nova Gênesis. Exato, e em cima tá, embaixo de sonho do Mundo das Maravilhas tá ordem, e perto do pesadelo tá o caos. Então, os mundos mais pra baixo são mundos mais caóticos. Os mundos mais pra cima são mundos mais ordeiros. Os mais à esquerda são mauzinhos. E os mais à direita são bons. Exatamente. O oposto ao Mundo das Maravilhas, o que, que seria essa interrogação? Você tem ideia? Cara, não se sabe ainda. Não foi falado nada do que seria. O Mundo das Maravilhas é um mundo arquetípico, né? Onde tem os arquétipos de todos os... Os heróis perfeitos. É, os heróis perfeitos. Que não teria cronologia, coisa e tal. É, onde teria o super-herói supremo. Seria tipo. Seria mais ou menos a Era de Ouro. Não, é mais do que isso. É o conceito do super-herói, saca? É um negócio bem. Bem. Mesmo assim. Seria como se o Superman do Nietzsche estivesse ali, entendeu? Caralho. Um Superman que é todos os Supermans, sacou? Ah, cara, grande. Cara, sério. Para pensar. No tempo que esse filho da puta teve que gastar pra inventar tudo isso, cara. Cara, sinceramente, eu acho que ele tá fazendo isso desde a crise final. Não, desde antes, cara. Ele tá fazendo isso aí desde 52. Essa série deveria ter saído depois de 52. Cara, eu acho que esse aí é o trabalho da vida dele, cara. Sim. O trabalho da vida dele conseguiu fazer algo que quase 40 anos ninguém conseguiu fazer. Organizou a cronologia de uma editora. A Terra tá organizada. Cara, nada nesse mapa tá por acaso. Nada. Ô, Léo. Oi. Qual que é a Terra desse Batman do Futuro que tá saindo? O Batman do Futuro que tá saindo? Ou a revista Beyond? Que tá saindo, é o Batman Beyond. O Terra e Magrinhos. Não, esse tá saindo. E tem a Liga do Futuro também que tá saindo. Ele é a cronologia normal, não é? Só não. Isso aí é uma coisa diferente. Por quê? Porque o Batman Beyond, ele tem a cronologia dele seguindo a cronologia do desenho animado. Seria basicamente a Terra Team. Acho que essa Terra não existe. Agora, não existe. Tem não, uma terra não dessa. Existe, imagina. A questão foi o seguinte, eles colocaram o Terry McGinnis dentro da cronologia normal da DC, mas não é o mesmo personagem do desenho animado. Cara, eu preciso muito do encadernado, eu quero ver a Terra 6 do Stan Lee, cara. O Terry McGinnis que tá aparecendo no Future Ends, por exemplo, é a mesma ideia. É o moleque que o Bruce pegou pra criar e virou o Batman do futuro, mas não é o mesmo personagem daquela cronologia do desenho animado. Foi só uma transposição. Pegaram o personagem do desenho, que deu certo, e jogaram na editora. Que merda, eu achei que o nego tivesse feito um universo só pra eles e que o universo do Bruce Timm tivesse sido salvo. Dessas terras todas, tem um monte de terra que não foi nomeada, que simplesmente tá com uma interrogação, tá? Todas as terras que estão com número, provavelmente elas vão estar bem definidas nesse guia que o Grant Morrison vai lançar aí em algum momento até o fim da série, porque ele vai lançar um guia mesmo. Explica. E ô Léo, só te interrompendo, fica, guarda o que tu vai falar aí. Tu falou desse guia, pela primeira vez o Grant Morrison vai fazer o que a gente sempre pediu, né? Que é lançar um Wikipedia junto, cara. A gente vai entender, né? A gente vai finalmente entender algo que esse cara escreve. Não, ô Léo, essa das terras da interrogação, pelo que eu andei lendo e ouvindo, ele deixou essas terras em aberto, que é pra se alguém criar alguma coisa que queiram usar como se fosse um universo novo pra DC, e alguém pode encaixar nessas terras. Ele ou seja, a Terra Team pode nomear. Existir. Uhum. Exatamente isso que eu tava falando. Mas é que tá, esse monte de terra aí, a gente não sabe quase nada. Muitas delas, elas seguem um multiverso pré-reboot. Eu diria que a maioria segue o multiverso, segue o mundo pré-reboot, assim. Faz sentido de acordo com alguns personagens que a gente viu, faz sentido de acordo com um monte de coisa, né, que a gente deduz. Mas até por algumas equivalências. Qual vai ser o nome da próxima edição? Vai ser a da Sociedade dos Super-Heróis. É a Sociedade dos Super-Heróis. Cadê? Ele está aqui. Exatamente isso, o site para baixo. É, não. The Multiverse, The Society of Superheroes, Conquerors of the Counterworld. Vai ser a sociedade dos super-heróis da Terra 20 lutando contra as versões malignas deles... Da Terra 40. Terra 40. Então, assim, Mo, assim como os heróis têm a versão maligna, que é lá da Terra... Da Terra 3, né, que é o Sindicato do Crime, esses heróis da Terra 20 têm a contraparte da Terra 40. E se você olhar no mapa, você vai ver que essas duas terras também são opostas. A Terra 20 tá no quadrante bom e ordeiro, e a Terra 40 tá no quadrante mal e zoneado. Nada é por acaso. É isso que eu acho mais impressionante. A 3, alguém sabe de alguma coisa? Porque ela tá vermelha ali, ela tá estranha. A 3 é a terra do Sindicato do Crime. Ela tá assim fodida, em teoria ela foi destruída. Ah. Agora no Forever Evil, o último monitor teria destruído. Mas eu acho que os caras voltam com ela. É, porque o último monitor, monitor chegou lá e passou o rolo geral. É. O que você falou, bom? A Terra 10, que tem um X no meio, você sabe a que a Terra 10 é a antiga Terra X, que é a Terra nazista. É a Terra que tá batendo pela liberdade. Ela chamava a Terra X antes. Caralho, velho. Dá pra perder um dia em cima desse mapa, cara. Ó, por exemplo, a Terra 5 é a Terra do Shazam. É o Thunderworld, né? A Terra. É. Como se fosse a Terra original de Shazam, assim. É nessa Terra que vai surgir a Pedra da Eternidade Tecnológica. É. Ela chama Terra 5 porque antigamente era chamada Terra S. Então Terra 5 é mais parecido com S. Algum motivo pra Terra 34 ser verde? Tipo, da Namekusei, sei lá. A Terra 34, se for seguir a linha antiga, ela é a terra de uma edição da Mulher Maravilha chamada Amazônia. É um one-shot que apareceu em Countdown, cara. O cara ressuscita o bagulho de one-shot, cara. Não, tem um monte, cara. Tem um monte. A Terra 1 é um sol, né? Não existe a Terra 1. A Terra 1 é a terra do... das graphic novels que estão saindo agora. Batman Terra 1, Superman, vai ter uma Mulher Maravilha Terra 1, vai ter Novos Titãs Terra 1. Ninguém sabe por que tem tá amarela. Eu aposto que o Grant Morrison vai usar. Ninguém sabe o que é esse triângulo que tá na Terra 48. A Terra 48 era a terra dos Forerunners. Acho que o Nuko vai lembrar dos Forerunners durante a contagem regressiva. Que é uma raça criada pelos monitores. Ah, não, tá. Não existe humanos nessa Terra. Mas eles não tinham sido destruídos? É, mas foi antes. Puta que pariu. Não importa, amor. Desde quando isso impede alguma coisa pro Grant Morrison? Não entendi a sua pergunta. Ah, sei lá, de repente... Enfim, o que eu acho mais legal desse mapa... Pera aí, Léo, antes de continuar. A Terra 8, alguém, vocês sabem por que ela tem aquele escudo? É a terra que é a terra dos retalhadores. É a terra da Marvel, pô. Ah, é a terra da Marvel. Eles fizeram esse escudo parecido com o escudo da DC de sacanagem. Sim, caralho. Aquele um escudo antigo da DC, aquele. É. De repente... de repente, esse aqui é o escudo da Major Comics. Muito bom, cara. E a Terra 7 tá em algum lugar por aqui também, mas deve estar fodida. A Terra 7 tá pertinho da Casa dos Heróis do outro lado, sei lá porquê, mas foda-se a Terra 7. Vocês veem, cara, que aos poucos, tu vê isso que só saiu a primeira edição, e boa parte das terras, tu já consegue fazer um paralelo com a sua contraparte e consegue fazer ligar uma com a outra. Sendo que quando eles lançaram o mapa antes da primeira edição, lembra que a gente viu esse mapa e tipo, cara, que merda é essa, cara? Não entendia nada, né, cara? Sim, tá. Exatamente. Ô, Léo, eu posso estar falando uma merda gigante aqui, mas vocês já notaram que a terra que é oposta, a terra bizarra, vocês já viram qual é a trajetória do planeta aqui no mapa? A terra oposta, a terra bizarra. Isso. Tá. Que não tá identificada, né? É, que não tá identificada. Se você for ver a Terra bizarra e ela são as únicas que não tem uma órbita. Eu tava falando trajetória que a palavra não me veio. Que não tem uma órbita que ela seja circular certinha. Ela, quando chega perto do centro, ela vira uma espiral maluca. Os dois planetas. E esse planeta que é oposto ao planeta bizarro, se você for olhar ele no mapa, ele também tá com uma sombra, como se fossem dois planetas juntos e ele não tem órbita certa, embora seja oposto ao planeta bizarro. Meu Deus. Droga. Isso é muito bizarro. Droga. Pô, oh, deixa eu... E que legal que o planeta bizarro é quadrado. Como é que eles navegam, sim, né, cara? Como é que eles navegam lá, deixa cara? Deixa eu falar uma coisa legal pra vocês. Peraí, deixa eu achar a Terra 12 primeiro, que eu não estou vendo. Terra 12, canto inferior direito. Canto inferior direito. Em cima do KWYZZ. Ah, em cima do quiz. Cara, se ainda tiver valendo mesmo a lista que era pré-reboot, essa é a terra do Bruce Timm, tá? Ixi, ela existe, porra! Ela existe, é. Pode ver que ela é mais cartunesco, o desenho mais limpo, o traço. Qual que é pra ser? A Terra 12. A 12, embaixo do Capitão Cenoura. Eu também achei isso. Ah, é verdade. E o traço todo do planeta é mais... Terra anime. É, a coloração dela tem uma cor mais de desenho. É, eu tô falando, tem. O pessoal tava falando que a Terra... Fizeram uma coisa boa, finalmente. E a Terra 13 é a Terra da Vertigo. A 3? 13. É, o número 13 já diz tudo, né? A Terra 13 tá onde? Alguém sabe por que tá lá no embaixo, que tem o símbolo da... Pesadelo. Tá cheio. O símbolo da outra? Pesadelo de inferno, pelo dia. Tomou. Alguém sabe por que a 36 tem o símbolo da ONU em cima? A 36 é a terra... Não sei por que tem esse símbolo. A 36, ela é a terra dos... Onde tá a Terra 36? Em cima da sangria. Ah, não seria basicamente a terra da Sociedade da Justiça? Algo não, assim? não. A 36 é a terra do Justice Nine, que é do... É a terra do Red Racer. Ah, tá. O que é a terra onde morreu o Optiman, enfim, eu não sei por que ter esse símbolo aí. É, mas é melhor a gente parar, senão a gente vai ficar aqui até sair todas as edições de 52, né? Mas é, vamos encerrar. A gente já divulgou bastante sobre o mapa, ficou bem legal. Pra gente, né? Pra quem acha que vai ficar chato pra caralho. Quem tá escutando isso no ônibus, não tá vendo o mapa, não deve tá, deve tá ficando meio bêbado, alguma coisa assim, né, cara? Quem tá escutando no ônibus, tá escutando no smartphone. Paga o 3G e acessa o mapa. É verdade, o que esses caras estão falando, né? Por favor, inclusive pedir, cara, se esse podcast exclusivamente, olhe no PC ou olhe com o mapa em mãos, cara, pra entender essa parte. Porque vale a pena, cara, é divertido demais, cara. É, cara, se você puder ler com a revista também, ouvir com a revista, você nem... Compra, né, a versão digital, igual a gente fez. Né? E, né, todos nós fomos lá no Comixology e compramos. Sim. Tá? Enfim. Ah, eu só queria dizer mais alguma coisa. O Inferno, que tá aqui no mapa do multiverso, ele tem todos os... O Inferno não, o Submundo, desculpa. O Submundo que aparece no mapa do universo tem todos os reinos da escuridão de todas as crenças religiosas e tudo mais, incluindo a Zona Fantasma. A Zona Fantasma aparece no mapa do multiverso no Submundo, olha que sensacional. Mas... Ah, e tem Sonho ali também, quer dizer que tá o Sandman também tá aí dentro. O Sandman também tá aí dentro, exatamente. Mas... Chega por... Tá, última coisa, e o pesadelo? O que seria? O pesadelo é o lado sombrio do domínio. O Sandman. É aqui que fica o mercado dos goblins, a terra da erva moura, o lar do bicho. Ah, a Fairy lá também, acho, não? Eu tô falando isso tudo porque eu li na versão do mapa que eu tenho em português, ela tá aqui do lado, esquerdo. Tem tudo explicando. Ah, é verdade. Sou burro. Eu tava só vendo as figurinhas e perguntando pra vocês. Que é mais fácil. O Sorg que tá... O Sorg, se ele tivesse com o áudio bom, ele te dava um esporro agora, que nem ele deu no chat. Não, cala a boca, Sorg. É mais fácil perguntar pelas figurinhas. Vamos lá, senhores. Configurações finais. Falem o que vocês acharem de Multiverse e o que vocês esperam para as próximas edições. Começando por... Reunuco. Cara, vai ser super divertido. Vai ser uma salada. Meu cérebro vai fundir. Mas eu já considero que é a melhor coisa que a DC fez desde antes do reboot. Concordo. Começou, né, antes do reboot, então. Então, já que o senhor já falou, imagine. Bom, eu espero que realmente essa terra ativa depois do reboot seja apenas mais um mundo e que o universo desse antigo seja todo ali dentro. Cara, eu vou te falar, não muda absolutamente nada na nossa vida, mas eu ia ficar tão feliz se o universo pré-reboot fosse uma dessas terras, cara. A gente tá preocupado com nada, né? Muda, cara? Claro que muda, porque isso implica que eles poderem revisitar o universo sem fuder de novo a cronologia inteira, simplesmente deixar, não, só esse universo aqui vai pro lado e a gente vai continuar no meio de onde a gente parou antes da porra desse reboot. Não, e é muito legal, né? Imagina, os caras de repente fazem umas webséries assim, é só... Sim. Série web mesmo, pra download, pra velho, que nem a gente. Exatamente, é isso que eu tô falando. E eles pararam, saca? E puta, ia ser muito legal, cara. Ia ser muito legal mesmo. Cara, eu tô muito animado com o Multiverse, por incrível que pareça. Eu realmente acho as noias do Morrison bem chatas, assim. Sete Cavaleiros da Vitória, eu acho um saco. E eu acho que ele bem, tipo, só fazendo coisa pra se mostrar que ele é foda, que ele tem uma mente maior que todo mundo, e eu acho que ele quer roubar o lugar do Dan DiDio como editor-chefe do DC. Mas assim, cara, eu fiquei muito animado com o Multiverso. Igual eu falei antes, essa possibilidade de pegar conceitos de super-heróis e mudar tudo, fazer um Batman diferente, um super-homem diferente, assim, tá me animando a ler DC de novo, cara. Coisa que tem acontecido, que eu perdi a vontade desde quando entrou no Alvo 52. Então, pô, Morse tá de parabéns, cara. Tá me animando mais com o Multiverso e eu acho que vai ser muita coisa boa daí. Concordo. Sete Soldados da Vitória é chato pra caralho, cara, mas ele é tão complicado de acompanhar, um pouco mais, na verdade, que o Multiverse, mas os personagens são chatos, cara, que a gente tem um monte de personagem legal. O Super-Homem Obama é legal, o Capitão Cenoura é foda, entendeu? O Dinocop é legal, então você se importa mais com os personagens. O Mo vai dizer agora que... Eu acho que... Não vai dizer nada. Acho que o Sete Soldados da Vitória foi meio que, assim, um projeto dele pra esse multiverso, sabe? Foi um experimento dele, um laboratório pra ele tentar fazer uma coisa maior com o universo DC inteiro, que a gente tá fazendo agora. Sim. E, de novo, insisto nos personagens. Quem quer saber da balística, cara? Foda-se o Guardião de Manhattan. Legal é o Capitão Cenoura. Bom? Não, cara, é concordar com o que o Sorge falou, cara, assim... A gente sempre reclama de Mega Saga, atrás de Mega Saga, tanto de Marvel quanto de DC. E o pessoal diz que a gente vive xingando a DC e, pô, finalmente, né, cara, a DC tá acertando. Acho que largou na mão do cara certo no momento. Acho que... Imagina só a linha editorial, os caras largar a linha editorial completa nas mãos do cara, tem que confiar muito no trabalho do cara, né? Porque não dá pra largar assim, ó, toma aí todos os personagens de todas as terras, toma a minha editora e brinca com ela. É o que o Morrison tá fazendo, né, cara? E, pô, acho que quero muito ler o resto do Multiverso. O que eu não entendi, eu sei que eu vou perguntar pra vocês agora. E, cara, tô muito empolgado. Quero muito ver o que vai sair daí, cara. E como vocês falaram, tomara que, tipo... não mudou nada na nossa vida, né, cara? Mas tomara que, assim, cada universo seja parte de uma terra, entendeu? Inclusive a do Novos 52. Então quer dizer que tu pode revisitar todas as outras terras, cara. E vai finalmente organizar o universo DC, que vem desorganizado desde o início, né, cara? Então, muito empolgado, Multiverso, acho que vai ser muito foda, cara. E Capitão Cenoura é foda pra caralho. Cara, o Capitão Cenoura e o Zou Creel, ele precisa de um HQ agora, assim, né? Não é logo, é agora. Ele vai ter quando acabar o Multiverso, tenho certeza, vai, cara. Vai ter, cara, porque ele ficou muito necessário. Tem pouco... Ele não faz quase nada nessa história, mas o que ele faz é muito legal. Ele é tipo o Rocket Raccoon, cara. Ah, é, da DC. Cara. Eles acharam o Rocket... Reencontraram o Rocket Raccoon, cara. Cara, eu falo isso desde... Cara, imagina se eles colocaram esse personagem com a galera da Liga Cômica, cara. JMD Mattis, o Kevin Giffen, essa galera. Porque fica do caralho. Inclusive, já que tem a Terra Marvel, ele pode, inclusive, fazer o Capitão Cenoura encontrar o Rocket Raccoon deles, cara. Imagina, cara, tem um... Seria, sei lá, um Gambá Raccoon, tá ligado? O Gambá Rocket. É, eu tô pensando o que que eu poderia colocar no lugar do Rocket, mas o Rocket Skunk, que seja. Cara, sensacional. Skunk Raccoon. eu também tô achando sensacional. Eu, como um bom leitor velho... Cara, eu sempre gostei do conceito de terra paralela, de brincar com os heróis, e espero mesmo é que encham essas terras aí. Eu espero que depois decidam que não tem 52 terras, tem, sei lá, 104 terras, depois dobrem. Quanto mais, melhor, cara, pra ter espaço pros caras brincarem sem medo de fazer merda. Fez alguma coisa? Ó, tá nessa terra aqui e tal, só revisita de vez em quando se for o caso, e é isso. E, cara... Morrison tem muito culhão de colocar a terra do... o universo DC do Stan Lee nesse mapa, velho. Porque aquilo é uma merda, velho. Que saga ruim, cara. Eu tenho certeza que ele só fez isso pra Doeira. Colocar como contraponto da Terra Kirby. Não tem outra razão. É, não tem outra razão, não. É isso mesmo. Foi só pela zoeira. É cara. Foi pela zoeira. Foi isso aí. Foi só pelos ruins que ele... Eu tenho certeza que ele fez esse mapa falando ruê, ruê, ruê. Zoeira never ends. Mo, qual que é o Facebook do baile? facebook.com/bailedosenxutes. Clica lá e dá um like pra gente na nossa fanpage, compartilha, enfim, a gente sempre tem os posts, republicamos os nossos posts, às vezes tem imagenzinhas engraçadas, às vezes não. Vai lá, cara, dá like, fala pros amiguinhos darem like também, que é bem legal a nossa página. É, aproveita também, manda posts, dicas, sugestões, e-mails e fotos da sua irmã pelada em obailedosenxutos@gmail.com, que nós vamos gostar de tudo isso. Se você for mandar post, manda escrito bonitinho, com português bonitinho. É. A gente formata, coloca direitinho, mas pelo menos um português bacana, né? A gente agradece. E é melhor, cara. Vocês têm mais posts e a gente tem que escrever menos. Todo mundo ganha. Não precisa ser, sabe, português rebuscado, cara. Sabe? Ih, cara, mas. É só escrever o C cedilha e SS no lugar certo. É, Dadá. Já é meio caminho andado, cara. Dadá a gente já tem um, entendeu? Então. A gente recebe cada coisa, cara. Sério. É triste, né? A gente sacaneia o Dadá, mas tem coisa muito pior. Tem pior, cara. Por favor, leitores, for mandar post, manda, tenta, sabe, né? Bonitinho, cara. Um dia eu vou fazer um post com os piores posts que mandaram pra gente. Sem citar nomes, senão vai dar merda. Não, citando nomes, vai se fuder. O cara mandou, botou o cara tá pra fazer o quê? É, exato. O cara não mandou o texto e pediu pra ser citado? Isso, beleza. O cara autorizou, quero ver ele processar. Exatamente. Alguém tem algo mais a dizer? Não. Sim, os processos vão pro SORG. Então chega, acabou o podcast. É semana que vem, minha filha, Capitão Cenoura é demais. Separated. Hey!